Pois me trouxe PTM com acesso fechado. Quarentena dia 1. Pois é, bicho. Isso aí, mano. Eu vou fazer aqui o diário da quarentena, que vai servir pra, sei lá, pra que vai servir. Acho que é mais uma terapia pra mim, porque tô sem terapia também. Meu psicólogo, ele, vamos dizer que ele não é muito ligado em tecnologias e não aceita atender por WhatsApp, chamada de vídeo, essas coisas. Pra você que é de fora de São Paulo, o nosso ilustríssimo governador lá, é aquele do vídeo lá, sabe? Do surubão. Decretou aí, oficialmente é hoje, dia que é hoje? Dia 24. Eita porra, nem sei, deixa eu ver, acho que é 24. 24? É hoje? Que dia que é hoje? Ah, 24 de março de 2020, começando a quarentena aqui em São Paulo. Oficial, vai até dia 7 de abril. E é isso aí, né? Nem preciso falar daquele negócio todo de cuidado com o idoso, lava bem as mãos, fica em casa, você sabe, porra, fica em casa mesmo. Eu já vou começar. Ah, chega. Eu já vou começar a quarentena do jeito errado. Ah, desculpa a voz, eu acabei de acordar. Eu vou começar a quarentena do jeito errado, que é saindo de casa. Mas é por um bom motivo, porque a minha mãe, né, está aí na faixa de risco. Ela é idosa, tem 64 anos e tal. E eu vou fazer umas compras pra deixar na casa dela. Eu já fiz pra mim, pra eu ficar isolado, né? Não ter contato com ela. Fico isolado na minha, ela na dela. Aí eu pedi uma lista pra ela, mas ela só me mandou a lista do que ela precisava ontem à noite. Então, hoje de manhã vou ter que ir no mercado, olha só. Quebrando a quarentena. Uau, sou muito. Fuck the police. E é legal que o pessoal fala pro idoso: ô idoso, atenção, não sai de casa. Aí, isso, 11h59, meia-noite, idoso, atenção, amanhã tem vacinação da gripe. Saia de casa. Fica meio assim. Aí eu vi hoje ali no SPTV que, né, começou na segunda vacinação. Na terça, hoje, já acabou. Acabou a vacina. A vacina. O Brasil é foda, né? Tem, mas acabou. Mas eu vou ter que ir agora no mercado fazer a comprinha de boa. No horário, eu tô esperando dar o horário, porque a maioria dos mercados fizeram um esquema de um horário do idoso, que é, acho que é das 6 às 7. Alguns das 7 às 8. Enfim, Pão de Açúcar, acho que é das 6 às 7. Então só entra idoso, porque o lugar tá limpo, né? Tem menos movimento. Não tem jovens. Eu adoraria uma quarentena assim. Se eu fosse idoso, eu ia estar adorando um lugar que não tenha jovens. Tudo bem que eu posso morrer se eu sair de casa, se eu fosse um idoso. Mas não. Então minha ideia é a seguinte: hoje é um episódio, como é o diário da quarentena, dia 1, não vai acontecer muita coisa, eu espero. É mais pra dar início a esses 15 dias, que também eu acho muito paia que o negócio chama quarentena e tem 15 dias. Porra, gente, vamos ficar 40. Não é sacanagem, o negócio vai ser sério, vai ser muito mais do que 40 dias, provavelmente. E eu quero fazer um episódio rapidinho por dia, assim, contando alguma coisa ou dando dicas do que fazer nessa fabulosa cena de pandemia no mundo. Inclusive ontem assisti Contágio, um excelente filme, procurei. Se você não tiver medo de ver algumas previsões cabulosas que o filme fez. Mas eu quero fazer um por dia pra... sei lá. Pra eu ser a sua voz amiga. Pra você ouvir todo dia. Inclusive não vai ser todo dia no mesmo horário. Fica aí já avisado. Vai ser quando eu puder. E eu espero conseguir os 15 dias. Como eu nunca consigo as coisas que eu quero fazer, então já tô me desculpando desde o começo, que assim fica mais tranquilo. Então é isso. Bairrismos voltou. Não. Estamos de quarentena, meus amigos. O negócio vai ser feio. Não tem álcool gel mais. Que beleza. Então, acabou o primeiro episódio, eu tô morrendo de sono ainda. Ai, ai. Ah.